Ciência ou Marte? Conectando-se 95,3 FM para toda a Sancavaice e região. E para todo mundo pelo site www.radio.fiscar.br. Presente também em várias rádios parceiras ao longo de todo o mundo. Mais uma edição inédita do Independência ou Mate, edição de número 177. Dessa vez gravada, né? A gente não está ao vivo aí nos estúdios da rádio como quase de praxe. Mas estamos aí desvendando o melhor da nova música brasileira. Todas as suas manifestações e articulações e organizações. Pode crer. Quem vos fala aqui, Thiago Hardy e Jovem Palerose. Da hora. Então, as próximas duas horas estamos aí trazendo várias atrações nesse projeto que é um braço aí, né, de várias outras coisas que acontecem. Né? Um projeto que é ponto de cultura, ponto de mídia livre, faz parte do Massa Coletiva, né, que é um núcleo cooperativo de comunicação e cultura. Então, interligados aí ao Circuito Fora do Eixo, a gente sempre está movimentando, buscando sincronizar várias pessoas em colaboração aí. Lembrando que tudo que tem no programa, né? Todos aí. Lembrando que tudo que tem no programa, né? Todas as informações e as músicas você encontra no site foradoeixo.org.br/independenciaomarte. Também, se quiser ter alguma sugestão, pautar alguma coisa. Sei lá, querer saber mais sobre a discotecagem radiofônica, sobre os outros projetos que fazem parte aqui, independenciaomarte@gmail.com, e procura também nas outras mídias sociais, né? Twitter, Facebook, Orkut e tal. Procura ou independenciaomarte ou IndieOrMars e tá lá, só interagir, cara. Interagir e fazer parte deste universo. Bom, a gente tem várias coisas interessantíssimas hoje, né? Na verdade, a gente registrou uma parte da nossa viagem semana passada pra Sorocaba. A gente foi tocar lá no The Sans Convida, né? Festival organizado pela banda The Sans, pela banda coletiva, né? The Sans. E a gente gravou uma entrevista com o pessoal para eles contarem um pouco mais dessa história pra gente. E a gente aproveitou a imersão lá também com o pessoal do Rasgada Coletiva e gravou também uma troca de ideia boa com eles, que estão organizando várias coisas, estão prestes a fazer o grito, fazer um evento lá toda segunda-feira, que é o Carne de Segunda e tal. Então eles vão contar essa história pra gente aí mais pra frente. E a gente vai tocar algumas bandas também lá da cena de Sorocaba. Certeza. Muito loucas, só fica ligado aí, hein? Uhum. A gente ainda vai falar sobre o Grito Rock São Carlos, que acontece no final de março. Programação saindo do forno aí, então a gente vai rolar alguns sons já de bandas selecionadas que estão confirmadas aí, da hora demais. Primeiríssima mão. A gente ainda fala sobre um outro projeto aí, o aparelho diegético, pro final do programa, no quartinho final. Mas antes até da gente começar, na verdade, né, que a gente tem um outro grande chamado para fazer no primeiro bloco. Mas antes de começar, vamos anunciar o BG, que depois a gente já mergulha com tudo no primeiro bloco, né? O que a gente está escutando aí, Raj? Então, a gente está escutando Pineal Som Sistema, diretamente do Brasil. Dubstep pesado, aí com baixo ao vivo, cavaco ao vivo, muito efeito. Música eletrônica com dub, com... sei lá, com tudo, né, velho? É. Projetaço aí. Delay aí em todas as coisas, né? Base, cavaquinho, baixo, vocalizações, projeto de live aí dos parceiros aí de Taubaté, né? A gente já rolou o programa algum tempo atrás, mas agora a gente fazendo a seleção nas atmosferas. Sobe um pouquinho, BG. Sobe um pouco, BG. Bom, pro primeiro bloco a gente separou um bloco de registro, né, de um momento muito importante que aconteceu aqui na semana passada, que foi o Festival Arte para Bicho, né, durante a calorada da UFSCar, na terça-feira, dia 1º de março, teve um festival ali armado no lado externo, né, na área sul, no gramado ao lado do ginásio, uma grande tenda. E várias bandas de diversos lugares passaram por lá. Foi bem interessante essa diversidade de estilos, de manifestações mesmo, assim, né? um evento bem diferente, né? Porque normalmente no início do ano o pessoal tá só no, nos trotes, nas diversas atividades, assim, mas dentro desse universo estudantil mais tradicional, e dessa vez teve uma coisa bem legal, trazendo manifestações artísticas mesmo de altíssima qualidade para representar. Então a gente vai rolar alguns sons gravados ao vivo lá no evento, começando pelo Sandália de Prata, né, uma banda de São Paulo que é calcada bem forte no samba de gafieira, no samba rock, em muitos integrantes no palco, arranjos orquestrados, muito muito fino mesmo. Eles lançaram recentemente o um disco chamado Samba Pesado, estava circulando por aqui a partir de um programa do PROAC. A gente vai escutar uma música do final do show, que é uma mistura aí com um pouco de reggae, com elementos jamaicanos aí também nessa alma black deles. Tudo isso gravado ao vivo lá no festival. Depois a gente escuta Subloco e o Fator Acochativo, que é um projeto novo da cidade que reúne três coletivos musicais, né, que é o Subloco Coletividade, o Malditas Ovelhas e o Aromositrinstas Russas. Na verdade, durante o ano passado a gente já tinha falado sobre o Fator Acochativo, né, sobre essa união entre o Aromositrinstas Russas e o Malditas Ovelhas, que a gente está envolvido também. E a partir dessa união surgiu uma vontade de se conectar com o universo do rap. E o Subloco é um grupo parceiro muito bom, assim, né, que realmente consegue trazer com uma autenticidade bem forte, assim, um contexto de reflexão e crítica social e mensagens positivas também, tudo a partir do ponto de vista de São Carlos, né? Então foi muito rico esse encontro, que está iniciando mesmo o processo e já aconteceu um dos primeiros frutos, que foi esse show. Então a gente vai escutar dois sons gravados ao vivo lá. Uma chama é a mistura, né, de uma música do Subloco chamado Rua 14, com a base de uma música do Aeromoças e Trinitas Sus chamado Solarística. E outra a gente escuta uma música do Subloco com uma outra roupagem também, que chamada O Que Eu Penso. Depois a gente escuta uma Macadela, banda de São Paulo, que já tinham vindo para cá uns 4 anos atrás, mas agora voltaram com o novo disco Em Busca da Verdade, fizeram um show aí já no, no No final da noite, né? Quase no final da noite, mas muito interessante, bem psicodélico, bem extrovertido. E a gente finaliza com o Macaco Bong, que foi a banda aí convidada da noite de maior peso, né? Um dos maiores destaques da nova música brasileira. Fizeram um show bem legal também, apesar de ter começado bem tarde. E a gente escuta uma música nova deles, que não tá no primeiro disco, né? O Artista Igual Pedreiro. Mas é uma música que eles gravaram posteriormente, que talvez tenha uma versão no próximo disco deles também, chamada Um G Bem Quente, ou Um Sol Bem Quente, né? Uma brincadeira aí com a terra deles original, Cuiabá. Eles estão aí morando em São Paulo, inclusive o guitarrista Bruno Caiapi deu uma oficina aqui também em São Carlos na sequência, né? Uma oficina de luthieria para guitarristas. E, bom, foi muito rico, né, essa vivência do show e toda a participação deles por aqui. Então a gente escuta esse som também gravado ao vivo no calor do momento. Vamos de som, começando aqui Independência Marte, número 177, Festival Arte para Bicho 2011, escute diferente. Independência! Bombarde! luta, mano. É um dia de cada vez. É um leão por dia. Simples pensamentos expressos em canções. É o que a gente pensa. De mudar, tá ligado? É desse jeito. Mas aí, vai. O importante é ter ideia consciente. Não pra se manter na frente, mas pra ser pé no chão pra sempre. Mas pra ser pé no chão pra sempre. O importante é ter ideia consciente. Não pra se manter na frente, mas pra ser pé no chão pra sempre. Mas pra ser pé no chão pra sempre, pra sempre. Tá bonito, tá bonito. Demorou. Segura aí, jovem. Na sequência aqui, vou contar uma história aí. A história desse som que vai vir, tá ligado? Falando em trampo, tudo isso. Certo dia eu tava lá no meu trampo. Comecei a refletir um pouco, tá ligado? E vi que as paradas na minha vida tinham mudado bastante. Antigamente eu era só um moleque magrelo, em cima de um skate, pra cima e pra baixo. Ainda sou magrelo, mas agora não tem mais skate. Agora eu fico trancado numa fábrica o dia inteiro, vários correm no rap, na família, várias fitas. Aí eu resolvi fazer uma homenagem com aquela parada que mudou minha vida, tá ligado? Que me fez entender como viver, como construir novos amigos. E eu fiz essa homenagem aos meus amigos, lá do Botafogo, Rua 14. Quem é skatista vai entender. Se liga só, mano. Essa é a minha história. E aí, virou lá. Mais ou menos assim. Me lembro, lembranças que eu tenho de um tempo atrás. Tempos bons, aqueles tempos que não voltam mais. Na redenção pro Botafogo, trilhava o caminho. No começo apenas me sentia como um estranho no Rio. Mas as primeiras amizades logo se formaram. O tempo passou e elas se fortificaram. E lá estava eu todo dia. Quando percebi, os meus amigos já eram minha segunda família. Chegava da escola e o tortinho já ligava. Batia um rango, punho, putivém e me jogava. Pisava no skate, descia a ladeira. 10 anos de skate, loucura nada passageira. Passava no Tarta e lá escutava um som. Ai, Tarta, nossos freestyles não foram em vão. Só zoava, dava risada, não rimava nada. Mas tenho um orgulho inteiro, a fita aqui guardada. Coloco pra escutar e me dá puta saudade. Lembranças que eu levarei pra eternidade. De cada parceiro que comigo lá viveu. Lembro do seu menino possuído do Alfeu. Do pirulito que sempre se empolgava. Quando tiva com a filmadora ela chegava. E do bobo, e de bobo não tinha nada. Do cavalo só faz manobra mais inusitada. Felipe que dominava o suíte. Enquanto o sabão não errava um kickflip. A Júlia, a Fernanda, a Mariana só davam risada. Do ralado e as suas atrapalhadas. E assim o nosso dia se passava. A lua caía, a gente ainda lá estava. Se tinha uma moeda, colava no bar do Barba. E se não tinha? Marcava no bar da Baixinha. Jogando uma sino que é sexta-feira logo vinha. E rolê pro shopping parecia um enxame. Eu fazia um churrasco na casa da Nani. Sobre a luz da lua, sentados no quintal. No rádio é velha fita de rap nacional. Chega um pouco que não roda mais. É uma saudade, mas bem me faz lembrar, recordar. Que tudo que eu vivi são cenas que eu jamais esqueci. Tempo bom que não volta mais. É uma saudade mais, baby, faz lembrar, recordar de tudo que eu vivi. São cenas que eu jamais esqueci. Aí dia 11, 12 de setembro pra mim foi um marco. Não de 2001, mas sim de 2004. Primeiro campeonato organizado pela BSF e o cartaz do MIT eternizado. Vários dias serrando as madeiras, batendo os pregos. Aquela barulheira, mas a vizinhança amiga jamais reclamava. O martelo e o serrote era a avó que emprestava. E a água era a Carolzinha que trazia. E a Julieta Luiz era a nossa madrinha no banquinho. Trevor do Marquinho trocava prosa, tomando geladinho da Dona Rosa. Mas hoje em dia tudo tá tão diferente, mas mesmo distante o meu espírito é presente na mente. O aprendizado eu sempre vou levar. Ver a rua vazia me dá vontade de chorar. Mas eu trago o pé, ainda vejo a cena. Agora vai lá, manda manobra acertada. O SF faço parte desse todo. O F de São Carlos, vai na sua hoje. É no jogo de Botafogo. É no jogo de Botafogo. Botafogo. É isso aí, essa é minha história. Thank you. Independência! Ou morte! Isso aí, Independência Morte número 177, primeiro bloco, a gente fez o Festival Arte para Bicho, que aconteceu no dia 1º de março, terça-feira passada, lá na UFSCar. Então escutamos alguns sons ao vivo, né, começando com o Sandália de Prata, depois Subloco e o Fator Acochativo, Mamacadela, e finalizamos com o Macaco Bong, aí uma música nova deles, né, que quem sabe estará no próximo disco, né, uma música chamada Um G Bem Quente ou Um Sol Bem Quente. Bom, seguimos aqui o programa, né, e a gente tem o imenso prazer de estar anunciando em primeira mão, né, primeiríssima mão, a programação do Grito Rock São Carlos, né, o lançamento da programação do Grito Rock São Carlos. Então, pela quarta vez, pelo quarto ano consecutivo, o maior festival integrado da América Latina está na cidade, né, sendo realizado pelo Massa Coletiva. E esse ano não vai ser nos dias de carnaval, né, como foram nas três primeiras edições, mas vai ser no pós-carnaval, no final de março, dia 25, 26 e 27. Então, dia 25 tem uma abertura, né, uma sexta-feira, lá no Metrópolis Dining Club, na Rua Alexandrina, no centro. Depois, no dia 26 e 27, durante a tarde e até o final da noite, né, das 4 horas até as 10, tem os shows e uma programação artística com cineclube e teatro lá na Estação Cultura, né? E depois, no sábado também, dia 26, tem, a partir das 11 horas da noite, programação artística lá no Metrópolis Dining Club. Para ter maiores informações, dá para procurar lá no foradoeixo.org.br/massacoletiva ou no site do Grito Rock também, gritorock.com.br, procura lá, edição de São Carlos. A gente está lançando aos poucos aí a programação fechada e a gente traz algumas coisas bem legais que vão rolar, né, no festival, atrações que estão confirmadíssimas aí para começar a esquentar de verdade e dar um pouquinho aí de chamar um pouco da atenção do pessoal, que é coisa de primeiro grau mesmo que vai rolar. A gente começa rolando aqui a Trupe Chá de Boldo, que é um grupo que nasceu em São Paulo em 2005, aí, muito influenciado por várias vanguardas musicais, aí, desde a Tropicália, a nova vanguarda paulistana, entre outras coisas. E estudantes de arquitetura que foram revolucionados pelos muitos carnavais de Caetano Veloso, pelo clima de festa, de ano novo e tal, muita gente reunida. Eles começaram a produzir, foram amadurecendo, encontrando um repertório próprio. E no ano passado eles lançaram o primeiro disco chamado Bárbaro, que foi produzido pelo Alfredo Belo, né, o DJ Tudo. E essa música que a gente escuta aqui, né, a música que dá nome ao disco, a música Bárbaro, da Trupe Chá de Boldo, que toca no sábado, né, no Festival Grito Rock. A gente vai escutar também uma música de uma banda chamada Longitude 46, que na verdade é uma banda que nasce em São Paulo, aí no meio do caos, encontrando pessoas muito diferentes, assim como a capital é, né, contemporânea, temporal, moderna, regionalista, eletrônica, acústica, antiga, atual, tal. E o Longitude 46, na verdade, é uma brincadeira, né, que São Paulo tem, a localização de São Paulo no mapa geográfico é Longitude 23, Longitude 46. Essa banda se apresenta aqui no domingo, né, lá na Estação Cultura. Não confiram aí o terceiro show da noite no domingo, né, final de tarde e noite, lá na Estação Cultura, Longitude 46. A gente escuta aqui com eles a música Brasileira. Dando sequência, a gente escuta um dos convidados especiais aí, né, que encerra a noite de sábado. É a banda Do Amor, lá do Rio de Janeiro. Eles que lançaram ano passado o primeiro disco, mas já faz um tempo que estão aí rodando o país com suas músicas bem-humoradas, sátiras e releituras nos mais diversos estilos. Eles que têm uma experiência grande, né, desde acompanhar o Caetano Veloso nos seus últimos discos, até outros projetos paralelos e acompanhando outros artistas. Mas Do Amor é um projeto onde catalisa vários integrantes e suas criações aí quase inusitadas, passeando por toda a diversidade da nova música brasileira. A gente vai escutar aqui a música Perdizes. Bom, depois, para finalizar então o bloco aí com quatro músicas, uma atração internacional que vai estar no festival é a banda Los Perrosques do Chile. Eles vão estar em turnê aqui pelo Brasil e deu certinho de conseguir casar eles para encerrar o Grito Rock, né, no domingo lá na Estação Cultura. Rock, blues, sons primitivos, a la John Spencer, Explosion, inclusive eles têm uma relação bem forte, foram produzidos por John Spencer e tem uma conexão aí com o Brasil, não é a primeira nem a cara, né, de encerramento do festival aí, acho que para agradar todo mundo que gosta, né, o sincretismo do rock, esse festival que na verdade não tá, né, tão com a cara rock, tá com bastante outros elementos, eu acho que é importante ressaltar novamente a Feira de Economia Solidária, né, a terceira edição da Feira de Economia Solidária. Destacar, como a gente já disse, as sessões de cinema, né, a Mostra de Filmes Clarão, o Grito em Cena, né, recebendo vários grupos de teatro por aí, e uma extensa programação cultural aí que é feita por todos nós, né, não só realizadores, mas também o público, e toda, através da sua interação e da criação mesmo de um ambiente coletivo de colaboração, assim. Então vamos todo mundo se ligar aí, Grito Rock de 25 a 27 de março no Metrópolis Dining Club e também na Estação Cultura. E como a gente já anunciou os sons aqui, vamos rolar Trupe Chá de Boldo, Longitude 46 do Amor e Los Perrosques aí para começar a chamar a atenção para a programação fechada. Vamos de som falada, então, Grito não, Rock do Independência Marte, escute diferente aí. O caçador da beira do caminho, ai não me mate essa coral na estrada. Oi, ela abandonou sua choupana, caçador. Oi, do romper da madrugada. Oi, caçador. Oi, caçador na beira do caminho. Ai não me mate essa coral na estrada. Oi, ela abandonou sua choupana, caçador. Oi, do romper da madrugada, caçador. Não vem querer botar lei no meu coração. Selvagem, bárbaro, bruto e sem razão. Rasgado entre guerras e batalhas contra a civilização. Furado de balas em tiroteios com xerifes no meio do salão. Não vem querer botar lei no meu coração. Selvagem, bárbaro, bruto. Sem razão, rasgado entre guerras e batalhas contra a civilização. Furado de balas em tiroteios com xerifes no meio do salão. Mas se essa vida for estreita demais pra nós dois, aceite a solidão ou enfie uma faca no meu peito. Selvagem, bárbaro, bruto e sem razão. Rasgado entre guerras e batalhas contra a civilização. Furado de balas em tiroteios com xerifes no meio do salão. Não vem querer botar lei no meu coração. Selvagem, bárbaro, bruto e sem razão. Furado de balas em tiroteios com xerifes no meio do salão. Mas se essa vida for estreita demais pra nós dois, aceite a solidão ou enfie uma faca no meu peito. sinto frio. Minha farda amarela, meu medo de donzela, o meu cenário é o Brasil. Meu querer desperta quando quero mais. Deixo a porta aberta, a visita é certa, assim vivo em paz. De leoa, se a presa for boa, se não deixe estar. Meu corpo balança, gira sem parar. Num passo de dança, até onde se alcança, começo a voar. Yeah. Frequência ou morte. Esse é o Independência Marte número 177. A gente acabou de escutar alguns sons aí para anunciar o Grito Rock São Carlos. E, então, bandas que estão confirmadas na programação. A gente começou escutando a Trupe Chá de Boldo com Bárbaro. Eles que tocam num sábado lá na Estação Cultura, dia 26 de março. Depois o Longitude 46 com Brasileira, banda que toca no domingo, né? Também lá na Estação Cultura. Depois do Amor com Perdizes, eles que encerram um sábado. E Los Perros, que é banda do Chile com Diamantes, eles que encerram um domingo. Então aí, bandas já confirmadas na programação do Grito Rock São Carlos, como a gente já disse, fora do eixo.org.br/massacoletiva, ou procurar lá no site do Grito Rock, só procurar lá entre todas as edições, tem edição São Carlos com mais informações lá também. Bom, dando sequência às nossas viagens, a gente esteve em Sorocaba algumas semanas atrás, a partir do convite do The Sans Coletivo, e também deu uma imergida bem forte lá, uma mergulhada bem forte lá no, na sede do Rasgara Coletivo, no evento que eles fazem, que é o Carne de Segunda. Então, agora nessa segunda parte do programa, a gente dá uma viajada para lá e se conecta com os dois coletivos aí no Povo Heróico e no Brado Retumbante. Então, boa viagem até lá. Povo Heróico. Só então, Independência Marte na estrada, total. E um dos motivos que a gente está aqui na estrada, na verdade, é que a gente veio participar do primeiro festival, né, mini festival The Sans Convida. Então a gente aproveita para fazer um Povo Heróico, né, um quadro aí homenageando, celebrando a bravura das pessoas em estar militando na guerrilha independente aí, nas atividades contraculturais. E eu acho que é legal receber aí, estamos aqui na sede do Rasgada Coletivo, né? Estamos junto com o pessoal do The Sans Hardcore Orchestra, que é o The Sans Coletivo, fazendo The Sans Convida. Acho que é legal de contar toda a história mesmo. Pedro, Ueta, fiquem à vontade aí para chegar a contar a história desse processo todo que vocês estão iniciando, mas na verdade dando continuidade, né? Ó, que vocês já têm um certo tempo aí, desde mais menino ainda, vocês já estão na batalha. Pode crer, então. A gente tem a The Sans Hardcore Orchestra mais ou menos desde 2005, 2006. A gente começou a se envolver com o Fora do Eixo em 2009, né, com o Circuito Fora do Eixo. Eu morando em São Carlos, comecei a colaborar lá com o Massa. O Andrei com a Junta E, a gente começou a se aproximar aqui da galera do Rasgada. E a gente viu que o trabalho que a gente fazia na banda, na verdade, agregava outras pessoas, assim. Então, rolava o pessoal das artes visuais ali trabalhando com a gente, várias pessoas colaborando para fazer acontecer. E esse passo de banda para banda coletivo, e agora coletivo, sendo a banda um projeto do coletivo, foi totalmente orgânico, assim. As pessoas já tinham internalizado o processo, como a gente trabalhava, como funcionava, assim. E deu essa continuidade orgânica, assim. O The Sans Convida foi o nosso primeiro evento, assim, pontual. Ele vai ser recorrente em várias cidades, a gente quer fazer ele bem itinerante, assim, integrando várias formas de arte, de artistas independentes, assim. Puta, rolou massa demais. E a gente tá aí trabalhando as linguagens em parceria com os coletivos e militando aí nessa luta, e agradecendo demais aí pela oportunidade da gente falar aqui, de vocês terem colado. Aeromoças, Independência ou Marte, Aparelho Diegético, tá aí. E é isso, é nóis. Queria que o Eto falasse um pouco aí, assim, de essa... O que é um processo de banda coletiva, assim, né? Que vocês estão iniciando agora é exatamente isso, assim, né? Uma banda que se transforma num processo coletivo. De tanto vocês se organizarem internamente para realizar as atividades como banda, seja turnê, seja material gráfico, seja tal, outras coisas. E uma das ações nisso é fomentar cenas, né? Fomentar o desenvolvimento cultural mesmo, a produção cultural, digamos assim, e ser... E como que isso, na verdade, como que você sente isso como parte da banda também, assim, não só... ser banda não, cada dia mais não é só estar em cima do palco, né, não é só mais dominar seu instrumento e se apresentar ou gravar e tudo mais, mas é de ter um entendimento maior, né, do macro, das coisas acontecendo, assim. É, hoje em dia as bandas independentes precisam muito disso, né, não é mais... Não se prende só a tocar, né, Porque você é independente, você não tem alguém trampando pelas outras coisas que é necessário da banda, o produtor, né? Você mesmo é o seu produtor. E a gente sempre fez isso, né? Porque a gente sempre foi independente. E a gente tava numa... organizando tudo meio orgânico, muito orgânico, assim, no começo da banda. E chegou um tempo que começou as coisas ficarem mais pesadas, mais shows, gravação, divulgação. Pessoa, a galera vindo tirar foto, a gente tem o fotógrafo que trampa com a gente tem um cara que filma e faz nossos vídeos. E a gente, com o contato do Pedro, com o Márcio, com toda essa coisa de tech, de Google Groups, ele pegou, agregou essa tecnologia pra banda mesmo, pra organização da gente interna. E rolou muito bem, porque a gente começou a se comunicar bem melhor, né, como banda, e funcionar melhor. A gente chegava muito em cima da hora pra decidir como que ia pra outra cidade, a gente se fodia por causa disso. Opa, pode falar se foder. Fica à vontade, meu filho. É, a gente se ferrava, e muitas coisas chatas e que acontecia no caminho, assim, tristes. Que a gente se perdia e não chegava no lugar, chegava atrasado e tudo isso agregou a nossa comunicação interna, né? E melhorou. E no final, depois de um tempo, com tudo isso rolando, os tópicos no Google Group, usando o doc, né? Com todo o nosso caixa da banda, com tudo que a gente conseguiu ter ligar com essa tecnologia que o pessoal usa lá, né? Que o Pedro aprendeu. A gente parou e pensou, pô, meu, por que, que a gente conseguiu se organizar muito bem e a gente tem todos os contatos, a gente tem fotógrafo com a gente tem o cara que trampa com filme, e por que, que a gente não usa isso a favor da cena aqui de Sorocaba, né? A gente viu o Rasgada fazendo muita coisa, parou e pensou, pô, e a gente? O que, que a gente tá fazendo? A gente não tá fazendo nada, a gente só toca. Daí a gente resolveu passar pra coletivo mesmo, tudo muito orgânico, e esse é o primeiro evento, né? Na verdade, o coletivo está se formando com esse primeiro evento, né? Mas uma coisa mais concreta, porque até então a gente não tinha feito nenhum evento, nem nada. E foi basicamente isso. A gente, putz, viu que a gente conseguia... Tinha muitos contatos e resolvemos usar, assim. A gente vai tocar em São Carlos, então a gente conversou com o pessoal de lá. A gente conversou com o pessoal de Bauru muito, que a gente foi tocar lá. Então já melhorou bastante... contato com eles e todas as coisas. É legal que tem todo um universo assim construído, né? Um lance que é legal, assim, contempla todo mundo, assim, uma inspiração que a gente tirou ontem, assim, desde os videogames pros nerds, assim, a exposição de tatu, o rango vegetariano, as performances veganas também, aí militantes, e fazendo assim, umas coisas bem impactantes, né? No sentido de reflita quem você é, da onde você veio e tudo mais. E além das bandas, além de outras intervenções, de cineclube, né, no começo, que o pessoal prestou bastante atenção também e tal. Acho que é legal de comentar isso, assim, como existe um movimento de cultura forte na cidade, né, eu acho que em todas as cidades praticamente tem uma coisa assim, que é um passo importante, né, de ter eventos como esse que consigam agregar mesmo, assim. A proposta de trabalhar com as artes integradas ali, ainda mais esse primeiro evento que a gente quis... Foi um projeto bem megalomaníaco, assim, pra gente, que é um coletivo novo, né? De rolar a exposição ali do estúdio, rolar o Coletivo 12, fazendo as intervenções, enquanto as outras coisas rolavam, o Cineclube do Yuri, que é o cara que trabalha vídeo da The Sans Hardcore Orquestra, que a gente decidiu firmar essa parceria aí nesse evento. A gente chegava aqui em Sorocaba, existe muita arte acontecendo em vários lugares, só que falta essa ligação do público com a arte. Então, o artista, ele produz a coisa lá na casa dele, joga na net, um pessoal de fora vê e curte. E é uma coisa que acontecia principalmente com a The Sans. Até a gente começar a pensar na formação de público da cidade, começar a pensar nessa militância mesmo, de formar o público e juntar. E a gente viu que com a banda a gente conseguia cumprir esse papel legal de mediador entre artista e público, assim. De a gente trabalhar com várias linguagens, a galera... Às vezes nossos amigos acionavam a gente, falavam, puta, me indica um cara de foto aí, me indica um cara de vídeo, um artista e tal. A gente fez o The Sans Convida como palco pra isso mesmo. Pra pegar todo esse pessoal que a gente trabalha aí, botar num lugar assim, e a gente vai realizar outros The Sans Convidas, já tá marcado. Fazer itinerante dentro da cidade, fora da cidade, em várias casas de shows, assim. E é isso, a gente englobou várias artes, porque dentro do coletivo existe muita diversificação, assim. E acho que é só um reflexo do que a gente é mesmo, no momento. E conforme vai rolando a interação com a cidade, assim, a gente vai mudando o que a gente é também. Até tornar a parada tão orgânica que o The Sans Convida vira uma coisa da cidade, das cidades, da cena. Muda o hábito cultural do pessoal mesmo. E a curadoria vai ser... Para de ser nossa, tá ligado? E vira todo mundo, assim. Acho que a maior pira nossa é essa. Pode crer. E... Ah, eu queria que você falasse um pouco da cena de Sorocaba mesmo, assim, tá ligado? Que é uma cena antiga até, muito diversa, assim, que reúne... uma galera muito diferente mesmo, assim. E você nota até dando rolê no centro da cidade, isso, assim, né, cara? Muita arte na rua, muito grafite, muita tatu e tudo mais. Queria que você falasse um pouco mais, assim. Então, Sorocaba teve a época áurea, assim, da cena independente no começo de 2000, assim, né? 2000, 2001, 2002, até 2004 lá. Várias bandas muito massas estavam por aqui, o próprio Rai, tá ligado? O Winnie tava surgindo nessa época. E tava rolando muita coisa acontecendo, assim. Deu aquela explosão, surgiram vários grupos interessados, assim, e esfriou, tá ligado? Porque nessa explosão que deu aí de cultura independente, o pessoal formou vários grupos, assim, começou a rolar várias fitas, muita grana correndo e tal. E os grupos foram se separando, foram se diversificando. E ficou uns 4, 5 anos, assim, até mais ou menos 2008, 2009, assim, que surgiu principalmente o Asteroide Bar e o Rasgada Coletiva, que iniciou os trabalhos mais fortes, assim, nesse ano. E começaram a formar o público mesmo, que, assim, aqui já existe vários públicos para vários tipos de arte, só que eles não se enxergam na mesma coisa. Eles não entendem que indo num show, assim, de outra banda, eles estão... trabalhando na formação de público da própria banda. Aconteceu sabe? Mais um trampo de reaproximar, né? É, de tipo. Uma ligação, até apresentar assim. A cena pra própria cena, assim. É, exatamente. De juntar a galera mesmo, falar, mano, a gente tá tudo no mesmo barco aqui. O Carne de Segunda, agora do Rasgada, tá realizando esse trabalho muito foda, que é um evento de segunda-feira, que é um dia difícil, tá ligado? Tem uma média aí de 80, 90 pessoas colando aqui na sede dos caras, no caso dos caras. Galera se conhecendo, trocando figurinha ali. É, a Tentáculos, que é uma loja muito massa também, que tá, abre o sábado deles pra fazer pocket show lá, então tá rolando essa reunião da galera. A galera das antigas tá colando de novo, o público mais novo tá sendo educado nisso, e daí tá juntando, agora tá fomentando, a gente chegou pra colaborar com os coletivos também, sempre dá uma mão, e é isso, velho, tá a expectativa, assim, da cidade, tá ligado? Tem muita visualização agora, o pessoal tá se ligando que a cena independente daqui é muito massa, assim. E, puta, eu olho pra Sorocaba, assim, com o olhar mais otimista de todos. As bandas daqui estão rodando muito, tá sendo muito, muito massa, circulando pra caralho. E é isso, velho. E os artistas de fora também que vêm pra cá, a gente tenta mostrar o máximo possível que essa cidade é massa, dar o melhor atendimento, assim, porque, puta, isso que é importante pra gente, né, velho? Os artistas estarem felizes com o que tá rolando aqui. Sensacional, Sorocaba. Isso aí, então, agradecer mesmo a participação de vocês, pra pedir aquela palavrinha final aí, caralho. E rolar uns sons na sequência, né, acho que é legal rolar aí dois sons da The Sans Hardcore Orquestra, e a gente rola mais um som do Almighty Devil Dogs, se vocês quiserem sugerir mais alguma outra banda parceira aí, que pra rolar. Manifesto. Brasileira. Ele sabe, com certeza. Sabe. Legal, são ele sabe, parceiros galera. Nossos aí de Campinas que veio batalhando na cena underground, tipo hardcore, que foi da onde a gente veio, The Sans Hardcore Orchestra, que eles vieram acompanhando com a gente e lançaram um CD. Agora a gente tá começando a gravar o nosso, foi tudo rolando muito um do lado do outro, assim. A gente começou junto, fez muitos shows underground lá em Campinas com eles, dormindo na casa deles, eles vindo pra cá, dormindo na nossa casa, e foram avançando a ponto de procurar a gravadora. Íamos gravar um split, chegou a gravar, só não lançamos, na mesmo estúdio, e agora eles com os CDs mais massa do Brasil todo, pelo menos pra mim. Legal, sabe. Vamos rolar então, Almighty Devil Dogs, The Sans Hardcore Orquestra e Ele Sabe, pra finalizar aqui essa conversa. Pô, Verói, que valeu demais, galera, até a próxima. É nóis. housekeeper and live by the side of the sea. I'll polish his lamp by the light of day so ships at night can find their way. I want to marry a lighthouse keeper, won't that be okay? Did you see my soul? Endless years ago, it's going up for sale, a record store. No, it didn't end. No familiar place to live. Just escape from songs about hate. Memories of a distant past. But I won't give up on those dreams and hopes. But I better see the better place to love. Half a million and one thoughts are flowing through my mind. But I'm not just what the world passed by. This is not a test of the emergency broadcast system. See what you got inside your head. Try not get distracted. Without the amusement, you know what you got, you what you get. Your place is here, your time is now. So do your best, you're not alone. But don't give up. About a better scene for some place to love. Dozens of the strongest men have tried to bring me down, but I was strong enough to stand my ground. I'm sure they will never know that we're the only thing I Bombarde! Brado, brado, retumbante. Isso aí, então, Independência ou Marte, imersão em Sorocaba, total. A gente veio participar do The Sans Convida, né? A gente conversou com a galera do The Sans, rolamos uns sons aí, ao Mighty Devil Dogs, da The Sans, ele sabe, pra coroar a conversa com o Pedro e com o Eta. E agora aqui, na verdade, a gente tem que pedir licença, a gente tá chegando na sede do Rasgado Coletivo, estamos aqui sendo recebido por uma galera, calorosamente aí, acho que é legal se apresentarem antes de tudo aí e acho que começar a contextualizar um pouco mais o trampo de vocês, até a gente chegar no evento de hoje mesmo, né, no Carne de Segunda e tal, mas vamos com calma que tem tempo pra gente conversar. Bem-vindos aí. É nóis, bem-vindos vocês aí. Bom, é pra se apresentar antes, eu sou o Ari, sou do coletivo Rasgado Coletivo. Não, é pra eu falar da história, é isso? Bom, velho, a Rasgada Coletiva, na verdade, ele surge de um encontro de dois movimentos, né, que era a Rock Alive, né, que era, tinha um formatão um pouco mais característico de produtora na época do que de coletivo, assim, e o... Oi? Dá. É, com a rádio, tinha uma web rádio, assim, que era uma coisa que a gente apostava, bastante evento, né, e o pessoal do Guerrilha Gerador, né, que eram dois geradores que foram comprados por algumas bandas de Sorocaba, e a intenção era intervir nos espaços com total autonomia até de energia elétrica. E daí, até que em abril, acho, do ano passado, de 2010, a gente sentou e virou tudo uma coisa só, assim, né? A gente... O Rock Alive deixou de existir, daquele momento em diante que existia era o Rasgada Coletivo, né? Bom, a gente começou, assim, na verdade foi bem orgânico essa conversa e todo o trâmite depois, assim, de se conhecer e de começar a trabalhar junto, né? Foi um momento em que a gente afinou, em que existiam muitos colaboradores e ainda existem muitos colaboradores, né? E foi um momento em que foi mais para se conhecer e a gente fez o Gelatineiro Maiden, que foi a primeira festa, assim, que a gente fazia aqui em Sorocaba, assim, com o nome Rasgada Coletiva, né? E foi onde triou muita coisa e a gente aprendeu a trabalhar junto e viu que dava muito certo, assim. De lá pra cá, assim, rolou algumas coisas muito importantes, como foi o momento em que a gente percebeu que pro negócio virar a gente ia ter que ser só isso, né? Então a gente, todo mundo trabalhava, existiam professores, era psicólogo, e a gente largou tudo pra virar o Rasgada Coletiva mesmo, que durava trampar disso, viver disso, né? E desde então a gente tem sobrevivido, né? Estamos sobrevivendo aqui, mas foi uma experiência muito foda de se conectar mesmo com todo mundo mais diariamente, entender como que funciona todo o processo de trabalho e aprender fazendo, assim, que é o que a gente vem fazendo até hoje. De lá pra cá nasceu Carne de Segunda, né, que ele nasceu da necessidade de comer mesmo, assim. A gente falou, pô, agora, beleza, e agora a gente já não tem mais trabalho, a gente precisa almoçar, né, o que a gente faz, né? Ah, vamos abrir a casa num dia pra chamar as pessoas, pra ser um happy hour mesmo. E assim, a gente tinha uma média de expectativa de umas 25 pessoas, assim, que viessem depois do trabalho, pra tomar uma cervejinha e tal, de onde a gente ia tirar uma grana pra ser um capital de giro, né? Mas já nasceu com uma ideia de um espaço pra arte mesmo, assim, né? O carne de segunda, né? É, a maior parte das ações que a gente, que a Rasgada desenvolve, aliás, eu sou o Ferraz, tem uma preocupação bastante, uma preocupação muito grande com a estética, assim, né? Boa parte das pessoas do Rasgada são músicos e estão nessa, assim, acham que essas duas coisas não podem se desvencilhar, assim. E daí, e essa casa, que é onde é a sede hoje, que é onde rola o Carne de Segunda, foi organicamente se transformando no que ela é, assim. Da casa de dois membros do coletivo, ela foi se tornando o nosso lugar, a princípio, de tomar uma breja, trocar uma ideia, depois de reuniões um pouco mais formais e começar a receber pessoas de fora, até que em um determinado momento a gente simplesmente abriu ela ao público. É, e daí surge com essa proposta, né? Surge dessa necessidade, digamos, financeira e tal, de trabalhar, de fato, com isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, surge como uma necessidade de abrir um espaço na cidade para uma porrada de coisa que estava acontecendo de legal aqui e não estava acontecendo em nenhum outro lugar, assim. Então, por que não, saca? Nós tentamos algumas vezes, tivemos conversas com os vizinhos, assim, nos apresentamos e tal. E hoje a gente tem uma convivência legal, rola som, rola teatro, rola de tudo, assim. E o Carne de Segunda acabou se tornando um encontro, assim, muito importante da junção, acho que... de uma cena, não só musical, assim, mas cultural mesmo, assim. Uma galera do teatro que a gente não conhecia, pessoal de coletivos de literatura, fotógrafos, né? Tanto que tá surgindo da parte dos fotógrafos, assim, que nem são diretamente ligados ao coletivo, por exemplo, uma cobertura de foto e vídeo, aliás, né? Do Grito Rock desse ano aqui em Sorocaba. Surgiu deles, assim, uma proposta que surgiu daquela galera que não é necessariamente o coletivo, assim. A gente tem recebido reuniões, algumas movimentações aqui hoje, assim. Legal, assim, do Carne de Segunda, assim, o diferencial, assim, é que é um espaço que as pessoas não vêm para receber as coisas, né? Elas vêm para interagir, para participar das coisas que estão acontecendo aqui. Então, esse é um momento bem louco, assim, onde a gente percebe que numa ação, né, que, assim, a gente pensou, assim, como foi acontecendo organicamente, é simples, né? Ela vai acontecendo, você não planeja ela, assim, a longo prazo e desse tamanho, e ela se torna um negócio bem louco, assim, as pessoas vêm pra interagir, é um lugar bem diferente, assim, acho que isso que é bem legal, assim. O que aconteceu também foi que... Opa, eu sou Maurício, também, membro do Rasgado, e o que eu falar é que aconteceu também é que o sucesso do Carne de Segunda, assim, pela galera ter abraçado, aqui em Sorocaba, sempre teve uma cena cultural, assim, rica e bizarríssima, assim, de pessoas muito esquisitas e interessantes, assim. Isso há décadas já. E já teve, tipo, espaços muito maiores. Tinha algumas praças com teatro público, assim, né? Teatro de arena, etc. E com isso, com o tempo, isso foi... As praças foram sendo mudadas para praças comuns, o espaço foi ficando menor. Isso acontecia muito na área central da cidade. E, de repente... sei lá, nessas últimas décadas o apoio público, enfim, a cena artística da cidade foi se desfazendo, assim, não se desfazendo, sempre teve viva, mas foi se desarticulando muito, de uma forma muito grande, assim. E de repente que todo mundo tava, assim, ávido por ter um espaço para todo mundo se encontrar de novo e falar, pô, aqui é a gente, aqui é Sorocaba fazendo alguma coisa. E acho que o pessoal viu nisso, assim. Tá acontecendo várias outras coisas, não só a gente aqui na cidade, tem outros grupos de teatro também, todo mundo se abrindo para fazer isso, assim. Então a gente chegou num momento também que as coisas estavam pedindo, sabe? O contexto, assim, essa resposta da galera que tomou, assim, invadiu o lugar e é, tipo, quase manda mais do que a gente aqui dentro. Né? Rola um lance de pertencimento, né? Isso que é bem louco, assim. Então a gente tem coisas... com o nosso diálogo, tanto com a galera, quando a gente tem a biblioteca livre ali, de alguém tá saindo com um livro por não entender muito bem, pegar um livro e tá saindo, e alguém que não é do Rasgada Coletiva fala pro cara, ó, você tem que ir lá fazer, explicar pro cara o que ele tem que fazer para pegar um livro, até a dona Nair, que é a nossa vizinha aqui de parede aqui, que, assim, traz comida pra gente, traz bolo pra gente, o vizinho do lado que carpiu aqui na frente, que quando uma vez teve uma apresentação de teatro, no outro dia ele carpiu aí na frente, falando que se a gente quisesse usar mais, era pra usar mais. Então, assim, a gente eu acho que um trunfo do Carne de Segunda é ter esse diálogo tanto com o pessoal de Sorocaba, que são os jornalistas, artistas e tudo mais, que vem ao Carne de Segunda, quanto com a comunidade do lado, que recebe a gente muito bem aqui, que acolhe a gente muito bem, né? Acho que a gente fala bastante do Carne de Segunda, assim, porque ele é bem... ele explicita bem, assim, eu acho que o que a gente pensa do Rasgada Coletivo, né? Que é o negócio de ser, assim, de terem aproximações e diálogos orgânicos mesmo, que é uma palavra que a gente usa bastante, assim, mas é que é o jeito que mais funciona com a gente, né? De ter aproximações orgânicas, de pessoas que vêm aqui e a gente se conhece antes de trabalhar junto, assim, eu acho que... Canal, né? Porque se alguma coisa... tem que ser feita, assim, se sente essa necessidade de expor algum tipo de arte, porque tem artistas querendo expor elas, né? Senão fica uma coisa vazia também. Isso pra gente sempre é importante, ser no canal, mas que querer mostrar o nosso trabalho, sempre tem pessoas aí, sempre tem uma vida aí, artista. É muito louco aqui, você repara na sede que é um espaço de interação total mesmo, assim. Tem uns desenhos lindos aí pela sede inteira, muita interação mesmo, muita mensagem. E foda. Eu acho que vocês falaram, você citou o Grito Rock, assim. Eu acho que é legal de comentar também, né? Como que vai ser a edição desse ano de vocês, tá programação fechada, já divulgando, já tá pra acontecer, né? E acho que aproveitar pra indicar alguns sons pra rolar, que tem a ver também com o processo de alguns músicos fazerem parte do coletivo, né, que nem vocês citaram. Acho que é legal vocês indicarem aí quatro bandas pra gente rolar na sequência, mas aproveitando o gancho do Grito e das outras Nossa, coisas. Não, gente, as pessoas têm. Bom, do Grito Rock, assim, é o quarto ano que a gente tá fazendo em Sorocaba, né, e é o terceiro ano que a gente tá fazendo em parceria com a Prefeitura Municipal daqui de Sorocaba. Então, assim, a gente tem o local que é a Usina Cultural, é Hétero Marangoni, que é um casarão que fica do lado do rio, assim, que é bem legal, bem fotográfico, assim, bem bonito. E, assim, esse ano vão ter 14 bandas, né? Vai ser no dia 4 e 5 de março, é sexta e sábado de carnaval, né? A entrada é 1 quilo de alimento, assim, então as pessoas trocam a entrada por 1 quilo de alimento. E vão rolar 14 bandas, assim, algumas de fora, Porto Alegre, tá ligado? Mogi, que é uma cidade que a gente tem bastante conversa bastante também, né? Pessoal de lá, Araraquara, São Paulo. Bom, acho que é isso. Precisa quer que passe a programação inteira do rolê? O que você acha? Acho que não. Quem não? Fala onde que a galera encontra, né? Onde que a galera pode encontrar mais informação sobre o coletivo? Então, com relação à programação, assim, a própria curadoria, a grande parte do que está ali, acho que quase tudo, né, foi feito pelo Toque no Brasil mesmo. E a gente teve uma postura bem... uma coisa que tá meio que em voga, acho que tá acontecendo nos gritos e na cena de rock independente no Brasil todo, assim, mas a gente fez questão de deixar muito claro isso, assim, que pra nós a coisa do rock era muito mais uma postura, uma relação que a pessoa tem com o mundo e com a sociedade que tá em torno dela, do que necessariamente apenas um estilo de som, assim. Então, esse ano a gente, não que não rolasse nos outros anos, mas estamos dando até uma puxada até mais forte, abrindo mais, assim, por exemplo, pro Axial, que é um grupo legal pra caralho, assim, de São Paulo, que não é necessariamente rock, pros caras do Maracamanca, que é uma banda bem massa, que também vem lá de São Paulo, que faz um lance mais maracatu e tal. E as vertentes várias do rock, né? Desde o Helps, o lance do Tropicália e Hierofante Púrpura, Minotauro, que é uma puta banda massa de metal. Então tem o Topsy Turvy, tem muita coisa diferente, assim, esse grito rock tá bem diferente, assim, uma banda da outra. Legal, e pra rolar na sequência, escolhe umas bandas do Rasgada, eu acho. Rasgada? É, acho que é. No festival do Mato, que não tem a gravação. Podia rolar um Ine, o Sun, né? E aí? Pode ser, demorou. É isso aí, então. Da hora, galera. Topsy Turvy é de Mogi, das Cruzes, das Crazes, né? Que é cidade do rock mesmo, lá os caras, mano, lá tem uma cena fodida, e daí uma dessas bandas fodidas é o Topsturv, né, que a gente vai por aí pra rolar. Vai ter o Pugna também, banda antiga aqui de Sorocaba, assim, que tem uma pegada fodida, sei lá, um punk rock, lembra um pouco a The Driving, mas bem pouco, porque eles têm uma cara muito deles mesmo, assim, é bem... Toda a consciência de que eles vivem num lugar e vivem com aquelas pessoas dali e falam disso, assim. É, isso. E é raro, assim, ver uma banda assim, pesada, punk, com originalidade, assim, o Pugna com certeza é uma delas. E tem o Winnie e o Yansan aqui da casa que, sei lá, a gente paga pau mesmo, porque é brother também, eles fazem um trabalho fodido aí, que vocês podem procurar por aí, vocês vão ficar sabendo. Bom, valeu geral, então vamos de som aqui, Independência Marte, Rasgada Coletiva, escute diferente aí. Pra ninguém. Resistência ou morte. Isso aí, esse foi o bloco então sobre o Rasgada Coletiva, né? A gente tava lá por ocasião do evento que eles fazem, que é o Carne de Segunda. Toda segunda-feira eles abrem a sede e recebem várias pessoas pra lá. Então a gente tinha ido se apresentar tanto com a discotecagem radiofônica quanto com outro projeto que a gente tem, com o aparelho diegético de trilha sonora ao vivo. Então a gente tava lá nessa segunda-feira, há duas semanas atrás, registrou essa conversa e agora veiculando aqui no programa. Satisfação total. E pra gente, pra coroar, né, rolamos alguns sons. A gente rolou a Ine, o Ian San e o Pugna, bandas lá de Sorocaba, pra coroar mesmo essa conversa. O programa de hoje vai chegando ao fim, edição número 177, mais uma vez uma guerreira edição aí, gravada desta vez, sendo transmitida no meio do carnaval, mas é uma satisfação total estar realizando isso daqui. E semana que vem tem mais, como sempre. Acesse foradoeixo.org.br/independenciaomad para maiores informações, download do programa, tracklist e outras conexões. independenciaomad@gmail.com para contactar com a gente. E twitter.com/endyourmars, aí outras formas de interação sempre ativos. Venham fazer parte deste universo. Falou, forte abraço. Ou morte!